Nosso tema dessa noite, então, é lei de conservação. A gente já falou várias vezes de leis naturais, né? Ou leis divinas. E a lei de conservação é mais uma, que está lá no capítulo 5. É interessante, né, falar de lei de conservação. E a palavra lei, ela nos, às vezes, nos impõe uma ideia um pouco diferente do que significa. Mas, como foi dito, né? É algo que não tem como ser mudado. Conservação significa preservação, significa manter em bom estado, em condições. A gente então pensa, mas manter o quê, né? Obviamente que é o nosso corpo, e além do nosso corpo, tudo o que está ao nosso redor, porque nós estamos vivendo num mundo material, físico, então as coisas têm um tempo de duração. E se bem usadas, inclusive o corpo, ele tende a durar o tempo necessário, o tempo adequado. Mas a lei de conservação, ela nos fala de outras coisas, além da questão física, né? O próprio instinto que nós trazemos, que está no nosso espírito, o instinto de conservação, ele nos possibilita que nós nos mantenhamos vivos fisicamente e não tenhamos um desmerecimento pela vida. Porque nós já nos perguntamos várias vezes, né, por que nós estamos encarnados nesse mundo? Qual é o objetivo de tudo isso? E não existe uma resposta, porque talvez cada um chegue a uma conclusão adequada para si. Mas com certeza, o nosso Criador, Deus, ele nos criou com um objetivo. E se nós estamos aqui vivos, encarnados hoje, é para que nós possamos cumprir com esse objetivo. A gente às vezes não sabe, né? Acha a vida muito boa, ou a vida muito ruim, ou a vida difícil. Então, às vezes, cada um tem uma visão sobre a vida. Mas, enfim, nós estamos aqui para concorrer com esse objetivo da providência divina. Ela tem um objetivo muito maior do que aquele que a gente consegue perceber com a nossa capacidade, às vezes mental, ou com a nossa capacidade individual e egóica, né, de achar que tudo gira ao nosso redor. Então, na verdade, é algo bastante grande e que nós fazemos parte desse todo. E por isso que esse instinto de conservação ou de preservação, ele é bastante forte, porque se nós não tivéssemos isso, a coisa não andaria. Então é mais uma observação que a gente acaba fazendo da perfeição dessas leis que não estão escritas, mas que agem e atuam a todo instante e nós estamos inseridos nela. Então, os meios que nós temos para atingir essa conservação nossa. Se a gente observar, nós estamos dentro de um planeta que nós já dissemos várias vezes que é um planeta primitivo, um planeta ainda bastante atrasado. Porém, ele nos fornece tudo o que a gente precisa para fazer com que essa vida orgânica ela seja levada adiante. Tudo o que a gente precisa, ou o que a gente necessita, seria o termo mais correto, é necessidade. Se a gente observar, lá nos idos passados, mas muito antigos, quando a gente estudou, o homem, o ser humano, ele vivia agrupado em bandos. E ele vivia num local onde tinha alimento. Quando acabava o alimento, quando ele devorava tudo, vamos dizer assim, ele exauria, ele se mudava para um outro local, ele ia à procura de alimento. Isso foi por um longo tempo, até que essa mesma civilização, ela, vamos dizer assim, criou a agricultura. Ele começou a entender, a perceber um pouquinho mais do que ele percebia, que ele poderia produzir o alimento dele. Que aquela, tudo aquilo que estava ao redor dele, ele podia ser aumentado, podia ser produzido, enfim. A partir desse momento, começou o núcleo familiar, porque, como eu disse, eram bandos. Então, a partir do momento em que ele se colocou em um lugar específico, ele começou a criar o núcleo familiar. E a partir do núcleo familiar, não só a conservação humana se tornou maior, como o desenvolvimento de características que ainda hoje nós estamos buscando desenvolver de uma forma mais satisfatória, que é a questão emocional. Mas começou a haver uma empatia entre os seres de uma forma mais, um pouco mais civilizada do que era na época. E aí a gente vai andando pela história e vai chegando até onde a gente está hoje. Mas tudo num processo de progresso constante. Às vezes a gente acha que a gente está muito evoluído ou que a gente não está muito evoluído, mas na verdade a gente está ainda por muito o que fazer. A Terra, então, ela nos dá tudo o que é necessário. E quando se fala em necessário, se entende tudo o que é útil para essa nossa sobrevivência. Tudo. Parece incrível que a gente coloca alguma coisa ali e com um pouco de cuidado, aquilo brota e nos reverte como um alimento. Não só os vegetais, os minerais, os animais, a gente percebe que quanto mais a gente começa a compreender esse mecanismo, a gente começa a se desenvolver de uma forma mais racional. E através dessa própria Terra, que nos dá tanto, foi observado que através do nosso trabalho, da nossa dedicação, é que a gente consegue tirar o nosso sustento. Através dessa maravilha toda que se vê sozinha, ela só seria devorada, como foi dito, né? Ela não teria a capacidade só de nos oferecer. É preciso que, através do trabalho, a gente, então, faça com que isso realmente se produza cada vez mais. Hoje nós temos a ciência, a tecnologia, que nos auxilia muito nisso. Se a gente for observar, a cada ano parece que falam em safras cada vez maiores, batendo recordes de produção de alimentos cada vez mais. Obviamente que a população mundial também vem aumentando cada vez mais. Mas a gente se depara com algo estranho, porque quanto mais se produz, quanto mais se tem, parece que mais também aumenta o número de miseráveis, aqueles que não têm acesso a esse alimento. E eu falei do trabalho, né, que o trabalho é usado para essa produção. E a gente às vezes pensa, né, quando a gente pensa assim, não, quem não tem é porque não trabalha, é porque não cultiva. Só que o nosso mundo também ele é tão selvagem, né? O mundo não, as pessoas, nós somos tão ainda selvagens que a gente se adona de quantidades de terra superiores àquela que a gente precisa para viver, evitando que alguns não tenham o mínimo para, de repente, poder fazer essa autoprodução. Mas, enfim, tudo é um processo de aprendizagem que a gente vai ter que se dar conta para poder chegar num patamar mais interessante. Então, o uso desses bens todos que nós temos serve para nos dar, nos auxiliar nessa condição de vida. E se a gente observar, em tudo existe uma relação muito grande com o prazer que as coisas nos trazem. Eu falei de alimento e talvez seja a maior fonte de prazer nossa é quando a gente se alimenta daquilo que a gente gosta, obviamente. Então, tanto é uma fonte de prazer que a gente acaba consumindo mais do que a gente necessita. Por que que foi colocado essa situação prazerosa para andar junto com essa lei de conservação? Porque senão a gente talvez não se desse ao trabalho de se alimentar. A gente talvez deixaria passar, não teria essa vontade e acabaria às vezes se dedicando a outras coisas. Não só o alimento, o próprio repouso, em que a gente, o corpo exige de nós, através da fadiga, um repouso, uma recuperação das nossas energias, só que às vezes a gente usa isso de uma forma abusiva até, quando a gente, porque também é prazeroso dormir, a gente se sente bem, gosta, o problema é que às vezes a gente dorme demais, fica dormindo muito mais tempo do que precisa, come mais do que precisa e faz tudo que a gente gosta, que nos dá prazer, mais do que precisa. Então são abusos que a gente convive até o ponto em que a gente consiga perceber ou racionalizar isso e estabelecer o limite. Até onde aquilo é bom? Até onde aquilo me faz bem? Assisti uma vez uma entrevista de uma médica, eu não me lembro qual era a especialidade dela, mas era estômago e intestino. E ela disse que a maioria dos pacientes dela adoecia pelo excesso, não pela falta de alimento. Então, às vezes, a gente, nessa vontade, às vezes, de devorar realmente aquilo que a gente tem na frente, a gente acaba se prejudicando. E a gente acaba andando contrário a essa própria lei de conservação. Então, a gente vai pensando, né, excessos, os limites, aonde eles estão. Ela nos obriga a gente a prover as nossas necessidades através do nosso trabalho, como eu disse. Mas sempre observando os limites. Tudo tem que ter um limite. Uma vez a gente, se a gente for pensar, talvez se a gente perguntasse para o nosso avô se existia academia de ginástica no tempo dele, ele vai dizer que não. Isso é uma criação moderna. Mas na verdade é uma necessidade que acabou se tendo, porque não se exercita mais, o nosso trabalho não é mais um trabalho tão braçal quanto era uma vez. Então a gente acaba necessitando, porque o nosso corpo vai se entortando, vai se deteriorando mais rápido do que o necessário. E o próprio bem-estar que a gente tanto fala, né? Mas até que ponto a gente deve se utilizar dessas coisas? Porque a gente vê que a questão do conforto, que é muito falado, que parece muitas vezes que é um excesso de situações, de materiais, para nos dar o tal do bem-estar. Então o bem-estar também, ele acaba sendo uma necessidade natural que a gente tem, o bem-estar. E além de uma necessidade natural, é uma fonte de progresso. Tudo que a gente tem ao nosso redor hoje foi criado através do trabalho, através do que alguém pensou em tornar a vida um pouco mais agradável. Mais uma vez, é o excesso que se faz das coisas que é o prejudicial. O uso que se faz, às vezes indiscriminado, de exagero, de fazer tal coisa em detrimento de outra, que seria a coisa saudável, que é o nosso grande problema. Então essa observação do exagero, do limite, ela está sempre sendo falado aqui dentro do capítulo mesmo, que tudo aquilo que a gente faz, ele tem que ter um objetivo, uma utilidade para o nosso desenvolvimento. E isso tudo sem causar dano aos demais. Porque não adianta eu fazer para mim, mas ultrapassando a liberdade, o limite dos outros. Então, se for dessa forma, não é correto. Eu tenho que fazer tudo dentro de um processo natural e que me leve a um desenvolvimento, não só meu, mas de todos aqueles que me cercam. Como eu disse, tudo que tem ao nosso redor hoje foi criado por alguém. E se eles tivessem feito só para eles, a gente não estaria se servindo disso hoje. Esse é o progresso, que não é ruim, mas na verdade é o uso que se faz de tudo isso. E sem falar na questão de meio ambiente, né? Que a gente está se debatendo todos os dias com fatos novos de degradação de um planeta que a gente acaba destruindo, mesmo sendo muito forte. Então, tudo isso em vontade própria, sem perceber que nós somos bilhões usando os mesmos recursos.